Forma-se agora a Rede Escola Show de Transmissão. Escola Show e você, vá se fuder. 1, 2, 3, 4. A partir de agora, simplesmente o podcast mais idiota de todo o Brasil. Ladies and gentlemen, este é o Escola Show. Senhoras e senhores, estamos chegando com mais uma edição do Escola Show pra vocês! Que beleza! Que legal, que bacana! É a edição número 9 chegando. Edição número 9 chegando, Abner Rodrigues, boa noite. Boa noite, Nine Edition. Nine Edition do podcast. Ah, desculpa. Esse podcast que é maravilhoso, esse podcast que agora... Bom, chegamos em dezembro, né? Hoje, dia 5 de dezembro, edição do número 9, que é gravada ao vivo, como todas as outras, todas as quintas-feiras, às 8 da noite, aqui, né, no nosso site escolashow.com.br, também transmitindo para nossas... Caraca, já estamos no mês do Natal de novo. Já estamos novamente no mês do Natal. Pensei no Papai Noel, vou dar meu saco de presente para você. Não, que isso, sai fora, rapaz, para com ele. Pá, já começou cedo, já graça, aqui nesse negócio. Bom, deixa eu explicar pro pessoal que está acostumado com um programa feito nas coxas. Esse programa hoje está feito nas nádegas. Exatamente, é verdade. Esse programa está uma bunda. Vocês vão ver, mas olha, o negócio é o seguinte: esse programa aqui, além de transmitido via podcast e transmitido ao vivo, também é transmitido pelas nossas rádios parceiras. Um grande abraço para Yes Bananas, que é lá de Santa Fé do Sul. As bananas. Yes Bananas. Yes Bananas. E também para a rádio Rio Preto Internet, lá de Rio Preto, ambas do interior de São Paulo. Você pode ver todas as rádios e horários que esse podcast é transmitido lá no nosso site, escolashow.com.br. Você clica lá no menu em Como Ouvir e vai lá e vê lá toda a grade de programação para ver nas melhores rádios da internet este programa sensacional. Bom, esse programa aqui hoje vai ser um pouquinho diferente, né? Esse programa aqui, já que a gente está em dezembro, a gente está mais relax e tal, a gente vai em ritmo de retrospectiva. Por isso, hoje nós vamos ter os melhores quadros de 2013, não só da época do podcast, como também da época da rádio, coisa que você não ouviu ainda, ninguém ouve nem o programa agora, quanto mais no passado, né? Então é coisa praticamente inédita pra vocês. E também, lógico, aí é quatro trotes sensacionais, inéditos, que a gente vai passar nesse programa hoje. Inclusive, é respondendo a cobrança da galera, que semana passada a gente pegou o Fabrício, né? Lembra? Eita! O Fabrício, Judinha, cara, uma sacanagem. O cara quer ser modelo, a gente mandou ele pra uma agência que não existe, né? Num endereço falso. E aí a gente vai hoje descobrir... A gente não, me inclui fora dessa. Não, que isso. Vamos descobrir hoje se o Fabrício foi, afinal, lá no lugar, no endereço falso ou não. Hoje você descobre aqui no Escola Show. Muito bem. Escola Show sensacional. Além disso, você vai acompanhar Professor Cecília, Professor Salsicha, Silvio Jambers, Jogo das Três Pistas, grande clássico. Também os quadros que não deram certo. Classificados do Escola Show, também grande clássico. As piadas. E o Escola News. Escola News também tem notícia por aí. Vamos ver se dá tempo de tudo, porque, olha, é muita coisa realmente para esse programa, essa nona edição. E para começar bem, vamos já passar um trote aqui de começo. Vamos comprar um celular aqui, que é o legal. Vamos lá, atenção. Vamos lá, hora de trote. O negócio seguinte é celular cor de rosa. Putz, é aquele chinês mesmo, é aquele que quando você liga... É esse mesmo. Vamos então ligar aqui, quem quer? O Gabriel. Pô, Gabriel vendendo celular cor de rosa, vamos... É, isso daqui é o que? Campinas. Ah, tá bom então. Então vamos lá. Vamos ligar aqui pro cara. Alô. Alô, por favor, o Gabriel? Gabriel, um minuto só. Tá ok. Gabriel, telefone. Alô. Alô, Gabriel? Isso. Opa, Gabriel, tudo bem? Eu tô vendo aqui o anúncio aqui. É seu esse celular cor de rosa? Isso, é um celular, isso. Opa, então, bichão, tá querendo quanto? Então, eu tô pedindo R$40 desse celular. R$40? Deixa eu te perguntar, mas ele tá funcionando ok? Tá bonitinho? Tá funcionando tudo certinho. Se quiser passar sem compromisso pra ver, você pode tá passando, entendeu? Sem compromisso. Sou de Limeira também? Sim, sim. É, se quiser passar sem compromisso, pode passar. Tá funcionando, tu tem TV, né? Tem TVzinha analógica, pega todos os canais, né? Ah, ele tem TV também? Tem, isso. É aquele que você puxa anteninha, né? Isso, esse mesmo. Certo, mas deixa eu te perguntar, qual que é o motivo da venda? Ah, o motivo da venda a princípio é motivos particulares, né, que eu tô precisando. Ah, sim. E outra que eu comprei pra minha filha, só que ela não usa, né, ela não gostou assim, né, de criança, né, não gostou. Aí ela ficou um tempinho com ele e aí eu resolvi vender, né, em vez de ficar aqui guardado nas minhas coisas, que eu guardei tudo nas minhas coisas daí, né. Sim. Eu tô precisando e então eu resolvi vendê-lo. E que horário que você tá sossegado aí que eu posso dar uma olhadinha? Ah, você pode passar, que agora tem um curso, né, aqui em casa, acho que vai ficar só minha avó aqui. Eu tenho amanhã, tem acho que conciliação, deixa eu ver. Durante o dia, a hora do almoço é complicado pra você, senão pode ser amanhã à noite, daí tranquilo. A noite é melhor pra você? Ó, pra mim, ou na hora do almoço ou à noite. Porque aí, se o que você falar dá certo, você pode vir ver aqui, sem compromisso, passa, visita aqui pra você ver. É, que o horário comercial pra mim é meio complicado, entendeu? Mas à noite eu tô mais sossegado, se for possível, eu acho que é... Tá certo. Deixa eu te perguntar, é aquele celular, quando você liga, começa a tocar aquele trechinho daquela musiquinha, né, do Déjà Vu, não é? Ah, agora eu não sei, toca uma música, mas não sei se é essa daí. Não, porque eu tava vendo aqui pela imagem aqui, ele tem os alto-falantezinho atrás, né? Aquele todo. Ele toca uma coisinha meio eletrônicazinha, tipo um tecladinho, né? Toca uma música. esse mesmo, Gabriel. Pô, que beleza. Ah, tá vendido, cara. Amanhã eu tô aí, cara. Pode ter certeza. Você vê, fica à vontade. Como é seu nome mesmo? É, Roberto. Roberto? Tá bom, Roberto. Passa aqui sim a noitinha aqui, você pode passar aqui, a gente conversa aí, se você se interessar melhor, né? Porque às vezes você tá vendo foto, né? Aí você fala, ah, tal. Mas você fica à vontade, tenho certeza que você vai gostar aqui. Beleza, então, cara. Eu quero te possuir, quero você todinha pra mim. Não, gente, eu vou falar o que do celular. É o celularzinho do Déjà Vu, cara. É o celular do Déjà Vu. Você um dia... Você encontrará o celular do Déjà Vu em algum lugar. Algum amigo seu vai ter. É um celular vagabundo, sem vergonha. Você liga, toca a musiquinha do Déjà Vu. Você ouviu o cara, pô. Você ouviu o cara, é esse mesmo, bicho. Celulares do Déjà Vu. Aos fabricantes chineses que homenageiam o Brasil com o celular do Déjà Vu, o nosso grande abraço e o nosso muito obrigado. Pegaram o melhor do Brasil, hein? Valeu, China. Banda Déjà Vu e DJ Juninho. Beleza, que beleza. Por favor, senhores, Escola News. Escola News. Muito bem, senhoras e senhores, Escola News no ar aqui. As notícias mais bizarras, mais escrotas da internet durante toda essa semana. Muito bem. Vamos começar aqui com o nosso boletim policial do Escola News, né? É sempre notícia de cana que aparece. Um americano que foi preso durante um plano que deu errado. Eles queriam trocar as esposas. Porra! É isso mesmo, meu querido. Um policial de San Antonio, no estado do Texas. Olha, um policial, pra você ver como o negócio tá feio. O negócio tá bonito. Policial de San Antonio, no estado do Texas. Ele foi acusado de atirar em um amigo após um desentendimento durante um plano de troca de esposas. Segundo as autoridades, o Frank Salazar, de 29 anos, feriu um homem de 33 depois que suas mulheres desistiram do plano. É lógico, né? Não dá. Mas ia ser uma troca temporária? Olha, eu não sei aqui, ó. Aqui a única coisa que diz é assim, ó. Salazar destacou ainda que os dois homens... o porta-voz da polícia, né? Da Polícia de San Antonio, ele falou que os dois homens tinham planejado há meses a troca, né, antes de tentar colocar em prática o plano nesse último sábado. E aí, na hora que eles tentaram, as mulheres não quiseram, é lógico, né? E aí o cara pegou e desceu um tiro no outro. E agora tá na cana. Sensacional. Cara! O swing tem swing, mas não tem simpatia. Né? Muito bem, mais um americano maluco aqui, olha só. Um americano que foi preso ao agredir o próprio pai em uma briga por causa de macarrão com queijo. É, olha só como é que tá. Um jovem de 20 anos foi preso no condado de Spartanburg, na Carolina do Sul, depois de agredir o próprio pai durante uma discussão a respeito de um pacote de macarrão com queijo. O americano Brian Rossi, de 54 anos, contou aos policiais que tinha intenção de fazer uma refeição quando, de acordo com o site do Smoking Gun, percebeu que todo o queijo tinha sido retirado da embalagem. Irritado, o Brian, o papai, né, começou a discutir com o filho Alex e pediu para que o filho parasse de utilizar os seus pacotes de queijo. A discussão se tornou acalorada e o jovem partiu para cima do velho, atirando alguns socos no rosto e na cabeça do homem. A gente, não sei por que soltaram a risada, que é isso? A polícia foi chamada, prendeu o rapaz, né, que tinha alguns ferimentos no rosto também. Ele foi levado para cadeia, acusado de agressão, e a fiança é de R$2.600. Você vê, enquanto isso, a polícia agora está à procura de dois rapazes no condado de Hillsborough, na Flórida, que roubaram mais de R$1.000 em preservativos e materiais usados para planejamento familiar. É, esses daí não querem engravidar a mulher mesmo, né, bicho? Né, caraca! Esses daí não estão querendo mesmo, então fizeram R$1.000, bicho, pelo amor de Deus, cara. Olha só a história, de acordo com a emissora ABC, os criminosos... ABC é aquela do Michael Jackson? ABC, 1, 2, 3, 2... Não, tô muito engraçado, olha só o animal. Bom, o que acontece? De acordo com a ABC, os criminosos entraram numa unidade da CVS, na Avenida Hillsborough, por volta das 3 horas, e colocaram os itens roubados em uma mochila. Após pegarem dezenas de camisinhas e materiais de planejamento familiar, como as famosas pílulas, não é? A dupla conseguiu fugir sem pagar nada em um veículo não identificado. A imagem foi divulgada aí pela imprensa e a polícia agora procura pistas que levem à prisão aí dos criminosos, né? Lembra aquela piada da moça, né, que falava pro cara, né, como que vai chamar o nosso filho, e aí ele saca a camisinha e fala, se sair daqui vai chamar MacGyver, né? Sensacional. Por aí. Sensacional. É uma maravilha. Bom, vamos, aproveitando que a gente tá nesse clima bonitinho de gracinha e Zé Graçolice, vamos a uma bela de uma piada agora, nesse momento, pra animar os ânimos da galera. No enterro de sua sogra, o genro recebe uma pá e é convidado a jogar terra no caixão. O homem pega a pá e fica olhando para o caixão por um bom tempo e não esboça nenhuma reação, e dá as costas. Um dos familiares pergunta ao genro: não vai jogar terra no caixão? E jogar terra no caixão, quem enterra bosta é gato, rapaz. Vindos em ladeira do Vendo Mongo 87. Agora, o momento onde você compra e vende de tudo. Classificados Escola Show. Vendo celular seminovo com kit de acessórios completo. Fone, carregador e cabo USB. Celular touchscreen com recursos Viva Voz, Eba Olho e Uau Nariz. Viagem para os Estados Unidos por 7 dias, com estadia e café da manhã cobertos em hotel 4 estrelas, por apenas R$150? Se alguém souber, por favor, me avise. Vendo Monza GLS ano 89, documentação ok, sendo necessário apenas a troca do eixo, pois como o carro é GLS, está soltando a roda. Classificado, Escola Show. Ó, que maravilha, deu um negócio aqui. Ó, Abner, deixa eu te perguntar um negócio. Você agora que se mudou, né, nesse ano 2013, já que a gente tá lembrando os grandes fatos do ano, você já tá cozinhando na sua casa, já tá com fogãozinho, bala? Não, o máximo que eu ainda uso é o micro-ondas. Não, então vamos resolver isso agora. Muito bem, o negócio é o seguinte, agora vamos comprar um fogão, né? Cozinhar, bom, tal, né? Fazer uma comidinha, tudo mais. A Amanda, ela tá vendendo um fogão quatro bocas. Vamos saber mais sobre este fogão. Vamos ver. Alô? Alô, por favor, Amanda? É ela. Ô, Amanda, tudo bem? Eu tô vendo aqui o anúncio do fogão, né? Uhum. Você tá vendo? Você tá vendo ainda? É, quem tá falando? É Pedro. Ô, Pedro, então, hoje veio um senhor dar uma olhada. Certo. Eu acho que ele vai fechar, ele vai me dar resposta amanhã. Mas caso não feche, quer deixar o seu telefone? Ah, eu gostaria, deixa eu te falar, eu peguei na verdade, seu número, quem pegou pra mim foi minha irmã, ela separou aqui, anotou, mas eu não... Que fogão que é? É fogão da Daco, quatro bocas. Certo, quatro bocas? Isso. Certo, tá, é o que é usado, né? É usado, tem quatro meses de uso, eu comprei em agosto, no meio de agosto, mais ou menos. Certo, mas ele tá quase como novo, vá. Olha, eu nunca nem usei o forno. Ah, não, então tá certo. Eu posso cozinhar. Ah, não, então tá certo. Não, é que eu fui pra comprar um fogão novo, fui dar uma olhadinha na aqui, porque eu tô chegando em Sorocaba agora, né? Eu sou de São Paulo. E eu tô em Campinas. Oi? Eu tô em Campinas. Eu sei, eu vi o seu anúncio, eu não tem problema, eu posso ir pegar aí. Eu tô mudando agora pra Sorocaba e vim comprar aqui tá muito caro. E fora que tem muita marca agora de fogão, fogão novo a R$200, não dá pra confiar, né, que seja bom. Nossa, Depois dá um acidente e acontece alguma coisa, né? Eu uso bastante, eu cozinho bastante, né? Eu trabalho com... Eu estudei gastronomia, né? Então eu tô sempre em casa usando, então não vou pegar qualquer um. Esse daí é bom, o Daco é bom? Olha, é que... Eu tenho um fogão muito bom na minha outra casa, né? Que é onde meus pais moram. Certo. Então, pra comparar, assim, nem se compara. É uma marca, né? Não, lógico. Não vou comparar com, sei lá, uma Brastemp, mas assim, dessas marcas mais básicas que tem aí, não. O Daco é bom? Eu acho que é bom, sim, porque é elétrico, né? Sim. O forno eu não cozinho, então já não posso te falar, mas assim, é elétrico, sempre funcionou, eu esquento assim algumas coisas, faço miojo, esquento água. Certo. Você não cozinha muito, né, Amanda? Não, praticamente você nada. Você falou agora, eu esquento miojo, não sei o quê. Eu já reparei que você não é muito de cozinhar. Nossa, eu não sei fazer nada. Arroz já fiz umas duas vezes que foi eu. Ai, meu Deus, tá certo. Não, então, vamos ver, porque, como você falou, o rapaz, ele falou, ele passou aí, ele viu hoje, ele foi aí ver? Já foi, porque ele é aqui de Campinas mesmo. Uhum. E aí ele vai dar uma olhada, vai falar com a mulher dele hoje à noite, aí amanhã ele me liga. Ah, certo. Bom, vamos ver, tomara que, sei lá, que eles briguem, não sei, que não dê certo. pra eu fechar, eu gostei muito de você, quero fechar um negócio com você, tá? Então, qualquer coisa, eu entro em contato, Pedro. Tá, beleza, que aí a gente fecha negócio. Você tá querendo 250, né? É, isso. Exatamente. Deixa eu te perguntar, esqueci. O fogão é que cor? É branco. Branco, tá certo. Então, dá uma olhadinha lá. Se for o caso, a gente faz um acordo. Eu chego com os 250 e você dá o com o branco, né? Isso mesmo. Tá ok, então, Amanda. Então, a gente se fala. Então tá. Tá bom, um abraço, então. Um beijo tchau. Pra você. Tchau. Ai, Amanda. R$250 e você dá com branco. Ai, que delícia. Que delícia, cara. Bom, enquanto... vamos fazer o seguinte. Daqui a pouquinho, não perca, vamos abrir o Lulu do Abner ao vivo nesse programa. Como é que é? A gente vai abrir seu Lulu. Não vai abrir meu Lulu, não. Não, o aplicativo, Cara, eu me identifiquei com essa moça que tá dando... Que tá vendendo que tá, Daco o branco. Que tava o quê? Pelo amor de Deus, ela tava dando o quê? Tá vendendo Daco branco. Nossa senhora, que susto, rapaz, olha. Cara, parecia minha ex-mulher falando. Não faz nada, né? Só ferve água e faz miojo. Não, é sensacional, vou falar pra você, essas mulheradas de hoje em dia tá fenomenal, viu? Tá fenomenal. Vamos para o Ciclo de Ambers agora, vamos lá. Vamos Muito bem, senhoras e senhores, moças e rapazes, meninas e meninos, estamos começando mais um Jogo das Três Pistas. E no Jogo das Três Pistas de hoje nós vamos receber o Gaberson. Pode entrar, Gaberson. Boa noite, Silvio. Boa noite, Gaberson. Você, pelo que eu vejo, é um rapaz alegre. Bah, demais. É muito um rapaz alegre. E você tem um sotaque característico que eu estou reparando, não é, Gaberson? Sim, eu sou do sul do país. Ah, do sul do país. Do sul. Uma salva de palmas para os gaúchos. E olha, e você de que cidade? De que cidade você vem? Eu sou de Chapelota de Bilongaguape. É Chapelota de Bilongaguape. Tá certo. Queria aproveitar e mandar um abraço para toda a rapaziada que veio me acompanhar. Olha lá, rapaziada. Viemos numa caravana enorme. É a caravana de Chapelota de Bilongaguape, é isso? Os bilongaguanos. Oh, muito bem, os bilongaguanos presentes. Então, Gaberson, vamos agora para o Jogo das Três Pistas. E Gaberson, você que vai participar agora, o que você pretende fazer com o maravilhoso prêmio deste programa? Bom, eu gostaria de instalar uma sex shop na minha cidade. Uma sex shop? Na sua cidade não tem sex shop? Não tem sex shop. E como é que o pessoal faz quando o pessoal quer se divertir? O pessoal vai pra trás do mato, na moita. Tá certo. Com a zebra dos fundos. Olha só, não. Você quer abrir, então, você quer ser um empreendedor? Sim. Você quer abrir o seu negócio em Bilongaguape, é isso? Quero ter um negócio grande, expandir. Tá certo, negócio grande, tá certo. Então vamos para as perguntas do Jogo das Três Pistas, começando com a primeira pergunta. A primeira pergunta, a dica número 1 é tumulto. A dica número 2, barulho. E a dica número 3 é gritaria. Tempo. Bah, no Rio Grande do Sul tem tumulto, tem gritaria. Qual a outra alternativa? Parece português já nessa porra. Bom, lá na minha cidade é uma festa rave GLS. É uma festa, você acha que é uma festa rave GLS? Ah, com certeza. Vamos ver, atenção, produção, resposta. Ah, infelizmente não, você estava errado, Gaber. Sua resposta certa era o metrô de São Paulo. Bah, Silvio. Vamos então para a segunda pergunta. A pista número 1 é loiro. A pista número 2 é homossexual. E a pista número 3, arrombado. Bah, Silvio, o que é isso? Olha, eu já tô nervoso. Responde logo que o tempo tem um tá monte passando. De amigos acima da minha cidade, porém eles não são famosos. Então você vai ter que escolher um. Vai logo que eu já tô sem paciência. Bah, se é famoso, deve ser o Rick Martin. Sim, mas que Rick Martin é loiro, vai tomar no c*** pra lá, tá certo? É o Gugu, aquele arrombado que deixou a minha emissora, filha da p***. Tá certo? Vamos então agora para a terceira pergunta, a última pergunta. Vamos ver, Gabe, só até agora você não acertou nada. Vamos ver se você acerta pelo menos uma. Atenção, pergunta. Silvio, oi. Posso fazer uma pergunta? Ó, já tá fazendo, já fez, já respondi, tá certo? Posso fazer mais uma, Silvio? Tá bom, então já acabou de fazer, mas vamos lá, fala logo, o que você quer se arrombar? Pô, Silvio, eu queria ganhar o suficiente pra montar meu sex shop. Olha, se eu não conseguir nessa terceira alternativa, pelo menos eu ganho um vibrador de consolo? Eu acho que você ganha, a gente vai conversar depois com o pessoal do Baú da Felicidade. Para ver se você ganha, tá certo? Mas vamos para a terceira pergunta. É aqui a terceira pergunta na tela. Pista número 1. A pista número 1 é cadeia. A pista número 2 é sorriso maroto. E a pista número 3, paulada. Bah, não faço a mínima ideia, Silvio. É, você ainda tem tempo, quer pensar mais um pouco, Gaberson? Tá muito difícil, tchê. Olha, infelizmente acabou o tempo, Gaberson. Não, não tem resposta, não tem? Não faço a mínima ideia. A resposta certa, Gaberson, era Suzane Richthofen. Mas, bah, que tem a ver Suzane Richthofen com um sorriso maroto? É porque ela, quando encontra o namorado, ela, ai, ai, ai, ai, ai, ai, assim ela mata o papai. Cuidado com a paulada. Muito bem, senhoras e senhores, moças e rapazes, meninas e meninos, nós chegamos ao fim de mais um Jogo das Três Pistas. Eu espero que vocês tenham gostado e vocês podem continuar participando com os cupons dos cosméticos Brequiti. Tá certo? Um grande abraço, pessoal. Tchau! Silvio Jambers, mas agora informação. Escola News. Vamos ao Escola News, as notícias mais bizarras da semana, segundo aqui a internet, né? Vamos aqui agora ver o que acontece. Um sueco, olha a audácia da pilombeta no caso desse sueco aqui, pra você ver o que ele é capaz. E você vê também como o povo é civilizado, a diferença de cultura, né? Sim. A Suécia, a gente já sabe que é um país que não tem corrupção praticamente, né? Lá tem um vídeo. Que? Não tem corrupção. Nossa. Não tem corrupção. Tem um vídeo que rola no Facebook, aí a galera pode procurar, que a gente vai ver se a gente acha, sobre o parlamento sueco, pra mostrar como é civilizado. E até os presos são civilizados. Olha só, um sueco fugiu da cadeia pra ir no dentista. Depois que ele teve o dente recuperadinho e tal, ele ligou pra polícia pra vir buscar ele. É, olha a história aqui. Pra não gastar com táxi? Ah, talvez também, pode ser, né, ligeiro, mas olha só. Um prisioneiro de 51 anos que cumpria a pena em Ostragard, na Suécia, fugiu da cadeia apenas para que pudesse tratar uma dor no dente. De acordo com o jornal Dagens Nyheter, eu não sei como que é o nome dessa porcaria desse negócio. Sueco é embaçado. Sueco é difícil, né? O preso, que não foi identificado, ele cumpria um mês de prisão por um crime não revelado quando começou a sentir muitas dores na boca. Meu rosto inteiro estava inchado, não aguentava mais, contou o preso. O sueco chegou a pedir ajuda durante dias para conseguir resolver o problema, mas a reivindicação ficou sem resposta. Ao ver que a dor não diminuiu, o prisioneiro conseguiu fugir da cadeia de segurança mínima para procurar um tratamento por conta própria. Já na rua, o homem buscou por um dentista para que o dente fosse retirado e assim que o procedimento foi concluído, o sueco procurou a polícia para que o levasse de volta à prisão. Olha que honestidade. Você vê o prisioneiro de Ostragard, que não tem o sentido. E é isso mesmo? Né? Prisão de segurança mínima? Prisão de segurança mínima. Acho que não deve ter nem grade. Não, ali na Suécia, meu, você vê se o cara foge, mas volta, né? Também é. E um homem no Black Friday, todo mundo fica maluco, a gente falou até, né, na edição. Conheço como Black Fraud. Black Fraud, aqui no Brasil. Tudo pela, né, metade do dobro. Mas lá nos Estados Unidos o negócio é levado a sério. É verdadeiro. Então, a sério que tem gente que se empolga, sabe, se empolga com o ritmo de compras e acaba fazendo besteira. O que foi o caso desse homem aqui? Um homem que foi banido de um shopping nos Estados Unidos, e vocês vão entender agora por quê. No Black Friday, o senhor Sérgio Vorobyov, deve ser russo, né, vivendo lá, ele jogou pro alto $1,000 no meio do shopping, pra cima e tal, né? Jogou dinheiro pro alto, a galera começou a ficar maluca, querendo pegar. É coisa de russo mesmo. Coisa de russo, né? Pegou, é Rússia um país de loucos, né? Você vê? E aí o cara jogou dinheiro pra cima e tal, o que acontece? Durante o incidente, ele foi preso pela polícia, acusado de conduta desordeira. E aí, o shopping, né, o Mall of America, que fica em Bloomington, no estado de Minnesota, decidiu aí proibi-lo de entrar no lugar por um ano. Olha só, é pra aprender também. Mas aí você imagina? Pode concluir. Mas sabe o que tá o problema? O problema tá o seguinte, o cara bane ele por um ano, ou seja, no Black Friday do ano que vem ele tá de volta. Sim. Isso é uma maravilha. É pra fazer tudo de novo. Exatamente. Então. Peraí. Peraí que tem a vinheta, tem que ser na hora certa, a trilha e tal, tem toda uma plástica esse programa. Muito bem, vamos voltar aqui. Diga. Então, um russo desse, se ele vem pro Brasil, você sabe qual vai ser a profissão dele? Qual? Cantor de funk ostentação. Exatamente, é verdade mesmo, isso daí tá certinho. Vamos aqui mais uma notícia, o casal que foi... Olha só que merda... Oh, não, desculpa, gente, até a expressão, mas isso daqui é uma sacanagem. O casal de Salt Lake City, no estado de Utah, foi ameaçado com uma multa de $3,500. Foi, né, ameaçado? Foi ameaçado com uma multa de $3,500, ou seja, R$8,200, por ter feito críticas negativas a um site de onde se compra coisa. E aí, o que que acontece? Olha só. John Palmer, no Natal do ano passado, né? Ah, não, 2008, melhor. Ele chegou lá num site, o cleargear.com, clear com K, certo? Porque aqui a gente fala mesmo, tá na notícia, não se importa, né? Ele foi lá e comprou $20 em coisas. Tipo chaveirinho, coisinha pequenininha. Tipo aquelas bugigangas que você comprava da China. Exatamente. Que saudade de comprar na China, cara. Pelo PayPal, né? Era, exatamente. Aí o que que acontece? Não chegou. Ele cancelou a compra e fez uma reclamação no site ripoffreport.com, que é o Reclame Aqui. Exatamente, dos Estados Unidos. Ele foi lá, reclamou. E aí, o que que acontece? Depois de 3 anos e meio, que nunca teve resposta, agora veio a empresa falando que o casal ia ser multado com R$3.500 por causa dos comentários negativos e deram um prazo de 72 horas para eles tirarem. Eles não tiraram, e aí o nome do casal, o nome do rapaz é do John Palmer, na verdade, foi incluído no Experian, que é o Serasa SPC dos Estados Unidos. Porra! Por causa de uma multa, por causa de um comentário. Agora o advogado público está defendendo aí os dois, né, o casal, e está buscando $75 mil de indenização. Vamos ver o que acontece. A gente fica de olho nessa... Cara, que sacanagem, o cara tem o nome sujo por uma reclamação. O cara tomou um calote de $20, reclamou, agora tomou uma multa de 3.500 e ficou com o nome sujo na praça. Comprar na internet tá cada vez melhor, tá cada vez mais motivante, né? Vamos lá, vamos comprar na internet, que isso daí realmente tá fantástico e sensacional pra gente, viu? Olha, esse é o Escola News aqui no Escola Show, senhoras e senhores. Escola News. Agora vamos dar um break aqui, um pequeno momento pra nós podermos respirar, não é? E a gente já volta já já. Com esse programa que é sensacional, você não sai daí, os comerciais mais bobos do mundo agora. Esperai só um momento, que já vão voltar esses dois jumentos. De Mirandópolis para o mundo. Uma das vozes mais românticas da música internacional. O cantor, o mito, o homossexual, Andrea Bocchetti. Peperone, já estou apaixonado. Peperone, da por trai non facciato salamino mio butico no è cofrinho. Em seu mais novo CD Salamine de Amore, compre agora o seu CD de Andrea Bocchetti e prestigie uma das vozes mais emocionantes da música erudita internacional. Passionato Andrea Bocchetti é Escola Show Records com Amaral Bilola Music. Ei, amigão, você já sabe da nova novidade do verão? Urará. O purê de mussarela. Eu que só andava triste, mas senti que o amor existe, foi por ela. É uma delícia, tanto que as pessoas estão fazendo de tudo para conseguir a sua lata de purela. Eu estou com os meus pés feridos de andar procurando por ela. Eu enfrento qualquer Purela, o purê de mussarela. Compra já o seu, cara. Tá esperando o quê? Tô esperando por ela. Tô esperando por ela. Então não perca tempo. Faça como assistente do Fábio Júnior, que está separando um lote de purela pra ele. Sabe por quê? Porque é. Essa mulher vai me encontrar. A telefonia brasileira tá tão ruim que ele até saiu da tumba. Tim Caia! Vou pedir pra tu me ligar, porque eu não consigo chamar. A Tim tá me enganando e a Tim também. Retorna, alô! Tá esperando o quê, amigão? Compre já o seu CD do Tim Caia! Porque todas as pessoas já estão de olho no maior astro da música nacional! A semana inteira eu fiquei tentando, mas o meu torpedo não tá enviando. Quando a gente chama, não ouço direito. Só quero falar, quero falar, quero falar. Essa companhia tá me dando um creu, mas não tenho dinheiro pra ir pra Nequistel. Quando a gente chama, não ouço direito, só quero falar. Tincaia é um oferecimento Escola Show Records com Anatel, a agência nacional que sempre te dá um creu. Escola Show apresenta quadros que não deram certo. Jovem, você não deve cair nas armadilhas do amor, pois o amor não é aquilo que toca as pessoas lá no fundo. O nome disso é exame de próstata. Por isso, ao encontrar uma garota bonita na rua, cuidado, tenha certeza de que ela é a mulher ideal para você e não uma mera e simples piriguete. Pois piriguete é igual fábrica de chocolate. Entra leite e sai garoto. Por isso, no amor não se confunda. Pois quem vive no país do futebol sempre leva bolada na bunda. O podcast que te pega aí. A nova onda no Brasil chegou. É a nova onda chegou. Do Brasil chegou. A nova onda é o Escola Show. Muito bem. O Escola Show está de volta aqui, a nona edição rolando, né? Depois desse break magnífico de comerciais simpáticos, a gente volta e... Ai, ai, vamos abrir agora o Nilu, vamos abrir o de Abner Rodrigues. Abner Rodrigues, eu tenho uma notícia pra te dar. 18 pessoas já entraram no seu Nilu. Porra! 18 pessoas, olha a cara de choque de Abner. É verdade isso? 18 pessoas passaram, deram uma passada no Lulu do Abner. E vamos aqui às notas médias aqui. Aparência. Não, mas isso é verdade. Eu falar. Não é trollagem. Não é trollagem, eu juro pra você. É sério mesmo? Eu juro pra você. Eu fui lá no Lulu, pelo Lulu da ela, minha esposa instalou, né? Porque é vinculado ao Facebook, tem que ser um perfil feminino. Ela entrou lá, pesquisei a Abner Rodrigues e anotei os dados aqui na pauta. Eu tô até com medo das respostas. Não, aqui ó, não tem muita coisa ainda, né? Ainda. Mas se a galera vai passando, com o tempo vai aumentar lá. Vamos lá. As notas aqui de Abner Rodrigues. Aparência 6.5. Passou dos 5, já tá aprovado. Tá bom. E ainda são poucas pessoas votando, depois vai mudando, né? Aparência 6.5, humor 4.0. Eu discordo, você é bem-humorado. Educação 4.0, eu vou discordar também. Eu sou mais educado, últimos dias não tanto. Não, é, tá certo. Ambição 6.5 e compromisso 6.5, totalizando uma nota média de 5.5 para o ar. Tá na média, você tá no meio ali do caminho por enquanto. Quais hashtags? As melhores hashtags é mais pop que o Papa e feio arrumadinho. Beleza. E aqui as piores é copo meio vazio, ou seja, até meio alcoólatra, né? Temos também acende um cigarro no outro, que é um fumante pesado, é verdade. Isso é verdade. E também ex-namorada louca. Isso é verdade que eu conheço pelo menos umas duas. Ah, esse daí eu acho que eu sei quem foi que fez. Esse eu acho que foi minha mulher que te avaliou, viu? Acho que foi ex-namorada louca. A gente conhece. Esse do copo meio vazio, eu imagino quem tenha sido. Pelo amor de Deus. E aí está, você vê o Lulu de Abner Rodrigues. Né? Eu vou dizer que não vai ser possível trazer o novo do Instagram. Eu tirei, eu arreguei. Eu não concordo. Você foi palhaço? Não, eu não fui palhaço. Eu não concordo com o Lulu. E agora tava pra sair aquele tal de Tubi. Né? Não sei se eu vou falar, que era um aplicativo. Não, masculino pra você avaliar como mulher é na cama, né? Só que a justiça já baniu esse negócio. O que faz a gente perguntar? Quer dizer, o Lulu pode, né? E o Loló não. O Loló não pode, né? O Loló que é bom nada, só o Lulu. Tudo bem. As mulheres cheias de frescura sempre, sempre, sempre com esse negócio de frescura. Cara, eu queria comentar uma grande descoberta que eu fiz ontem. Uma descoberta que você fez? Uma grande descoberta que eu fiz ontem. Diga. Estava eu numa conversa de boteco. Eu e alguns amigos, acho que daí que veio o copo meio vazio. Pode ser que seja daí mesmo. A galera tá sempre olhando, né? Então aí o que me aparece? O cara comentando que uma vez ele foi pra praia. Sim. Tava ele com o padrinho dele, agarrados com um cooler de cerveja. Certo. Ele largou a mulher dele lá pra outra tenda que tava tendo festa e ele saiu com o padrinho dele com aquele cooler cheio de cerveja. Sim. Diz que beberam tanto. Mas beberam tanto. Perdeu o caminho de volta pra casa. Pelo amor de Deus, eu não vou culpar porque eu já fiz isso. Ficou andando em volta da praia procurando algum caminho de voltar cachaçado depois de terem dormido largado na rua, abraçado com o cooler. Quando a mulher dele encontrou com ele no caminho. Eita, que visão. Foi quando eu tirei minha conclusão. Cooler de bêbado tem dono. Exatamente. Cooler de bêbado tem dono. É bem difícil. Você vê que situação daqui. O cara cachaçou, mas não largou o cooler. Não, tem gente que não larga. Tem gente que não larga. Eu já vi nego perder o documento, mas não perde a lata de cerveja ali da mãozinha, nem as palmas. Essa é que é a verdade. E, bom, vamos fazer o seguinte, olha, ainda hoje, não esqueça, a gente vai ligar pro Fabrício, né, que semana passada a gente deu aquela trolladinha, falamos que era de uma agência de modelo, chamamos o cara, só que o endereço não existia, né? Pô, pode ser que a gente seja muito sacana, ou pode ser que não, a gente só seja muito bobo, ele não tenha nem ido lá. Daqui a pouquinho a gente vai descobrir, certo? Mas agora, vamos passar mais trote. Porque... Vamos descobrir quem foi inocente, na verdade, nós ou ele. Quem será o grande culpado nessa história? A grande conclusão dessa novela, daqui a pouco a gente tá que nem o Pânico, né? Fazendo novela, a realidade, não sei o que. Eu e você apresentando o programa tretado. Nossa, aí vamos resolver no octógono, tal, não sei o que. Ai, que maravilha. Bom, vamos dar uma trolladinha agora em alguém aqui. Vamos ligar. Muito bem, mais um aqui agora. Triliche, não basta ser beliche, você tem que ter aquela gavetinha marota para puxar mais um colchão. É para aquela família, né? A família tradicional brasileira, que não tem TV em casa e vai se procriando e mora na kitnet. É um triliche tabaco com branco, certo? Lá do Rio de Janeiro, a nova sensação carioca. Vamos ligar aqui, então, neste momento... Pra Zilma, pelo amor de Deus, cara. Não acredito, bicho. A Zilma, olha o nome da mulher. Vamos ver. Zilma. Alô? Alô, favor, a Zilma! Guarda um bocadinho. Tá bom. Alô? Alô, Zilma! Oi! Oi, aqui é Fred, quem fala, eu vi o seu anúncio. Oi! Você tá vendendo trilixo? Peraí, tá barulho aqui, fala? Nossa, que família você tá... Você tá vendendo trilixo? Ah, tô sim! Ah, legal, então, quanto você tá pedindo nele? Eu quero 500. 500? Mas tá, ele tá legalzinho, tá, é usado, como é que é? Ó, eu comprei, mas quase não, tá, não foi, chegou a ser usado, quase. Mas como assim, quase não, não chegou a ser usado? Não, tem, posso ver, mas... Tem três camas e tem um roupeiro do lado, é acoplado com camiseiro do lado. Ah, legal, mas assim, como que ele é quase não foi usado? Ele foi ou não foi, né, Zilma? Foi, ele chegou a ser usado, sim. Chegou mas a ser usado. Aí... A pessoa que estava usando é muito forte, aí nós fomos com medo de excesso de peso. Ah, certo. Tá? Tá. Mas tem que dar uma olhada, você não quer me dar uma olhada? Não, porque eu já pergunto que é o seguinte, Zilma, como você falou, o rapaz usou aí, vai saber se ele já não tá meio bamba, né? Não. Se não ficou meio bambinha ali, faz um nheco-nheco. Não, nheco, tem nada, mano. Nada, tá perfeito. Tá legalzão? Tá legalzão. Ah, pô, legal, tá então. Reforçado, legal. Ele tem, então, do lado, ele tem um como se fosse um roupeiro, que? Um mini guarda-roupa, né? Um quatro gavetas. Ah, tem gaveta e tem um que? Um armarinho? E tem, ele tem a escada dele é de ferro, que tá subindo pro, pra andar de cima, pra cama de cima. Vem dar uma olhadinha. De onde você tá falando? Eu tô agora em Copacabana, né? Eu cheguei no Rio de... Eu não sou do Rio de Janeiro, né? Eu sou de São Paulo. Você tá em Copacabana? Eu estou em Copacabana. Mas você mora onde? Eu, na verdade, eu sou de São Paulo. Eu estou montando um apartamento agora aqui no Rio de Janeiro. Sim. Né? E aí eu tô mobiliando agora, porque aqui eu não tenho... Aqui é Realengo, se você quiser vir dar uma olhadinha. Realengo? Realengo. Realengo não é... Eu não sei se é legal dar um pulinho em Realengo, né? Realengo é um bairro meio... Né, meio complicado, né? Realengo é... Meu Realengo não tem perigo, não. Pode vir tranquilo. Eu moro perto da Vila Militar, aqui perto do... cercada de soldados. Mas o soldado pegou Amarildo, né, Zilma? Você tá ligado que o soldado pegou Amarildo aí e pum, pum, pum, né? Então, a gente fica meio temeroso, né? Mas mesmo o exército da aeronáutica. Eu, quando cheguei no aeroporto, a primeira coisa que eu fiz foi colocar a mão no bolso pra ver se minha carteira tava aqui. O Rio tá um pouco perigoso mesmo, né? Mas aqui é tranquilo, graças a Deus. Se você quiser vir na chegadinha aqui, por que eu tô falando? Meu nome é Pedro. Pedro, né? Pedro. Dá um jeitinho de você viver, você vai gostar. É o condomínio do exército que eu moro. Condomínio do exército? É. É tipo aquelas, que nem aqueles CDHU, tipo? É aqui no Parque Real, aqui a maioria dos daqui somos do exército. Ah, Zilma, você tá falando, você tá na CDHU do Realengo, eu não sei não, hein, ó, eu vou aí, de repente volto sem nada. Cuidado, hein, Zilma, você é responsável, qualquer coisa, se acontecer alguma coisa comigo. Eu moro do lado do Colégio Pedro II. Pedro II? Colégio Pedro II. Condomínio do lado do Colégio Pedro II. Mas que bom, hein, Zilma? Tá certo, então vamos combinar, eu passo aí pra tomar um café, a gente vê essa trilha aí. Que dia que você tá tranquila aí, que eu posso... Pode vir sexta, sábado, domingo, fim de semana, se quiser vir, pode vir. Final de semana é legal? Tá, então final de semana eu tô de bobeira aqui, né, Moçalzão, Praia da Barra, eu dou um pulo aí. Você fala pros mano dar o toque de recolher aí, que eu não quero tomar tiro, tá? Vai dar uma chegada aqui pra você ver, você vai gostar. Tá bom então, Zilma. Então tá. Tá bom então, um beijo, viu? Fica com Deus. Você também, aleluia. Aleluia. Ai, Zilma! Ô Zilma, o carioca, você viu? Gente, o carioca... A galera fala aqui mal do carioca nesse programa, porque aqui nós somos paulistas, mas vamos falar a verdade. Galera fala mal de carioca, que o carioca é malandro, que o carioca é não sei o quê, mas o carioca até agora foi o único aqui no Escola Show que não mandou a gente pra aquele lugar. E é porque é mesmo. Certo? É o único que tá dando risada, é o carioca, certo? Então, um grande abraço a todo o Rio de Janeiro. Toda sexta, às 8 horas da noite, um cara chegava em um bar e pedia 3 cervejas ao mesmo tempo. Tomava uma, a outra, a terceira, pagava a conta, levantava e ia embora. Uma bela sexta, o garçom, já intrigado com aquilo, perguntou para o homem. Boa noite, desculpe incomodar, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Por que toda sexta, no mesmo horário, você pede 3 cervejas de uma vez e toma todas elas de uma vez só? Bom, olha, eu tenho 2 irmãos e cada um de nós mora muito longe um do outro, né? Então, toda sexta-feira às 8 da noite, a gente combinou de cada um entrar no bar e pedir 3 cervejas. Aí a gente toma uma por cada um de nós. É o nosso meio de manter aquele contato, né? Pensar um nos outros. Na sexta seguinte, o homem entra no bar e o garçom pergunta. Boa noite, colega. 3 cervejas como sempre? Não, dessa vez só 2 só. Putz, acho que o irmão dele morreu. Desculpe, meu amigo, mas são sempre 3 cervejas que você pede? Aconteceu alguma coisa com algum irmão seu? Não, tá todo mundo bem, é que eu parei de beber, né? O Olha, realmente é um grande prazer estar de volta, não é, ao Escola Show. Depois de tanto tempo que não apareço, eu, professor Cedilha, trago novamente para vocês o conhecimento nesse programa sensacional. E junto comigo, o professor Salsicha, não é? Uma boa noite. Uma boa noite, professor Salsicha. Muito obrigado por estar aqui presente nesse grande retorno ao Escola Show. De nada, Cedilha. Estava em viagem internacional, né? Estava em viagem internacional? Sim, você estava. Eu estava viajando, eu não sabia. Lecionando pelo mundo. Sim, lecionando. É verdade. E, inclusive, graças a essas lições que eu dei pelo mundo, muitos e muitos alunos vou colecionando e alguns deles no programa de hoje vão mandando cartas, tirando dúvidas aqui com a gente, certo? Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar a primeira carta aqui, ó, veja, a aluna, cadê a carta aqui, o papel, muito bem. A aluna Laura Cabeça, ela pergunta qual a cidade do Brasil que a gente pode comer metade. Não é isso daí uma pegadinha, não é, professora Salsicha? Vamos responder aqui. Olha, Laura, atenção para a pegadinha, pois essa é uma pergunta que tem duas respostas, não é? Por exemplo, uma delas é o Aracaju, entendeu? Porque a gente come, certo, o caju. Certo? Correto? Até aí tudo bem. Outra resposta válida aí também seria Cuiabá, sendo essa, lógico, a minha favorita, não é? Só não diga a parte que você come. Não, tudo bem, lógico, com certeza. Professor Salsicha, mais uma pergunta aqui. Por favor, você pode ler a próxima pergunta aqui pra gente, nosso querido professor? Perdão, estou pequeno, levemente tuberculoso, não é? Não, é verdade. Esse clima terrível São Paulo faz é frio que é inimaginável. E agora uma pergunta muito curiosa do Robson Pentelho. Ah, muito bom. Ainda... Robson Pentelho está bom na leitura de nomes italianos, não é? Pentelho, não é? Você leu ali muito bem, professor. Ele quer saber qual a cidade que é que tem o apelido de Bilola de Esquimó. Bilola de Esquimó, muito fácil, meu querido Robson Pentelho. Bilola de Esquimó é um apelido carinhoso da cidade de Cabo Frio, não é? Muito bem, Cabo Frio, a cidade Bilola de Esquimó. É justamente de Cabo Frio, o professor Salsicha está bem, eu gostaria de saber. Está vermelho, professor. Eu não consigo ouvi-lo, eu acho que... Bilola de Esquimó, não é? Gostei desse apelido carinhoso, hein? Cabo Frio, realmente, você vê aí. O ouvinte Carlos Carcaça, que é de lá, ele manda pra gente uma carta muito interessante e triste também, afinal. E aqui fica o alerta a todos que, assim como o Carlos, são colecionadores de objetos de metal, não é? Afinal, o nosso programa também deve ser voltado ao colecionismo, que tanto fomenta o lado cultural do indivíduo enquanto pessoa. Essa ambulância que tá passando aqui não tinha nada a ver com a gravação, mas tudo bem. Vamos à carta aqui do nosso querido Carlos Carcaça. Professor Cedilha, me chamo Carlos e o que venho relatar aconteceu comigo quando encontrei pela rua um pequeno pedaço de liga de metal. Sou colecionador de armas medievais e grande parte dos meus itens foram produzidos pelo meu ferreiro de confiança, o seu João. Eu levei esse pedaço ao ferreiro e pedi: "Seu João, faz um canivete pra mim com esse pedaço de ferro." "Não dá, meu filho", disse seu João. "Este ferro é muito pequeno." "Ah, então faz uma faquinha pra mim." "Olha, pra fazer uma faquinha também não dá, é muito pequeno." "Então faz um garfinho." "Ah, garfinho nem pensar, também não é possível." "Ai, meu Deus, não dá pra fazer nada. O que que o senhor consegue então fazer com esse pedaço de ferro?" "Olha, com esse pedaço, no máximo dá pra fazer um ou dois chus." Espantado por ainda não ter ouvido sobre tal arma, vi ali a oportunidade de ampliar minha coleção. Por isso virei meu ferreiro e disse: "Olha, pode ser um chu então, seu João. Fique à vontade." E aí nunca mais me esqueço, seu João pegou aquele ferro, o vermelhou ali em brasa, no fogo, colocou no balde e... Meu Deus do céu, olha só a carta de nosso querido Carlos Carcaça, você vê, professor Salsicha, É, infelizmente, você vê a triste história, né, do menino. Acabei de vir da faculdade de Massachusetts, onde eu estava lecionando para acompanhar uma sacanagem dessa. Pois é, você vê, infelizmente não temos mais tempo, então nós aqui, o professor Cidilo e o professor Salsicha, diretamente da redação da FUDESP, desejamos a vocês uma boa noite e um forte abraço, não é, professor? Boa noite, ouvintes do Escola Show, boa noite, apresentadores. Até a semana que vem. É isso mesmo. Estamos de volta aqui, muito obrigado, professor Cidilha. Grandes momentos do Escola Show, grandes lembranças, muito maravilha. É, dezembrão, final de ano, Escola Show aqui no ritmo da retrospectiva, trazendo quadros clássicos e também os trotes atuais, né? É, não deixe de participar, você, menino vagabundo, menina que ouve esse programa, mas não comenta. Entra lá no site, faz o seguinte, entra no site, escolashow.com.br, vai lá, tem um menu bonitinho ali, né, debaixo do logotipo, você clica em contato, seu vagabundo, e preenche o formulário e manda pra gente um recado aqui, né, que a gente tá sozinho. Você sabe por que as piriguetes vão comer bife no Natal? Não. Eu tô cansada de peru o ano inteiro. Ah, meu Deus do céu, cara, pelo amor de Deus. Ah, não. Que isso, então, olha, faz sentido, se a gente for pensar bem aí, é isso mesmo. Ô, meu querido Zé, deixa eu receber o Zé. Zé, o porteiro aqui do estúdio. Chama ele pra conversar com nós. Não, Zé, você sabe que na atual, no mundo contemporâneo, há muito daquela mulher que é chamada de piriguete, não é? É, pois é isso mesmo. Então, aí o que acontece, Zé? Essas piriguete aí, elas saem com os caras, né? Em troca de dinheiro, né? Em troca de uma diversão. Como é que pode, né? Foi mesmo. E aí o que você acha? As meninas tudo já tirando foto no espelhinho, biquinho e tal. Olha aí, rapaz, tô te achando. É verdade, né? Zé, o que a gente faz aí? O que você acha, Zé? Olha, assim como são as pessoas, são as criaturas. Tá certo, Zé. Obrigado. Muito obrigado. Grande Zé. É filósofo, viu? As palavras, Zé. Lembre-se sempre. Zé, assim como são as pessoas, são as criaturas. Já diria o Zé, o nosso porteiro aqui. Bom, vamos agora, vai. Vamos agora pra dar tempo nesse programa. Vamos ver agora o quão filha da mãe nós somos, Adam. Agora é a hora. Vamos ver se esse podcast é um podcast simplesmente bobo. Ou se ele é, por acaso, o podcast mais maldito da internet. Vamos lá. Muito bem, bom, o negócio é o seguinte, vamos... semana passada a gente ligou pro Fabrício, né? É o sonho de ser modelo, né? Aquele... a juventude, um rapaz bonito, um rapaz bem apessoado, só que não, né? Que quer ser modelo, a gente ligou... falou pro cara aí na agência, né? Na agência Mega e tal. Vamos ver se ele foi. Vamos descobrir? Põe o microfone, Abner. Abaixa o microfone que não estão te ouvindo. Vamos descobrir? Não, agora vamos descobrir. Isso mesmo. Vamos ligar aqui pra ele. vai atender. Desconhecido. Alô? Alô, Fabrício? Quem tá falando? Fabrício? Quem tá falando? É o Fabrício que tá falando? Não, é a prima dele, mas quem tá falando? Eu gostaria de falar com o Fabrício. Fabrício, tem gente querendo falar com você, ó. Alô? Fabrício? Eu mesmo. Ô, Fabrício, dia 6, cara, não vamos lá chupar manga na Amazônia? Eu fui, não achei o endereço. Eu não acredito, Fabrício, não. Sério? Você foi? Tentei retornar a ligação pra você, não consegui. Não, pera, Fabrício, pera. Você anotou o endereço, né? Eu te passei, né? Nações Unidas e tal, você lembra, né? Foi. Você foi? Fui. E você, não encontrou? Não encontrei. Não, que eu fui três vezes. Agora você me deixou. Você foi quantas vezes? Três vezes. Nossa, mas no mesmo dia? Foi no dia seguinte que você me ligou. Ah. Depois Se não, no outro dia, depois no outro dia de novo. Não achei. Meu Deus do céu, Fabrício, deixa eu te falar. Agora eu fiquei chateado. Agora eu fiquei chateado, eu preciso te falar. Fabrício, era brincadeira, Fabrício. Fabrício, não tem, não tem comercial da Amazônia, não tem comercial da manga, Fabrício. Você foi feito de bobo, Fabrício. Só que eu não acreditava que você ia lá, Fabrício. Eu não acreditei, o Brasil não acreditou, Fabrício. Quem tá falando, então? Fabrício, eu fiquei chateado agora eu fiquei triste. Entendeu? Porque eu não acreditei que você ia acreditar que você ia ser o cão chupando manga e você ainda foi, Fabrício. Fabrício, aprenda. Você tem 23 anos, Fabrício. Você já é um rapaz que já passou da puberdade, já tá na vida aí, nas responsabilidades, pagar conta, tudo mais, Fabrício. Você não pode, Fabrício, fazer um negócio desse, Fabrício. Sim. Fabrício! Você não pode, Fabrício. Certo. Não pode vacilar assim, Fabrício. É sacanagem, Fabrício. Pô, que você é feio, tudo bem, a gente já sabe, Fabrício. Sabe? A gente sabe que você é feio, a gente sabe que você é meio bobo, mas não a ponto de ir lá, Fabrício! Obrigado, tá bom. Não faz isso, Fabrício. Aprenda, não caia mais nisso daí. Se alguém ligar pra você, Fabrício, e falar: olha, Fabrício, eu sou da agência tal, eu quero fazer um teste com você, vem aqui, Fabrício. Não acredita, Fabrício. Você não foi feito pra ser modelo, Fabrício. Você tá entendendo? Vão te zoar, cara. Que nem eu zoei, Fabrício. Mas essa agência, você trabalha na agência Mega, né? Fabrício, você não tá entendendo. Fabrício, é brincadeira. Fabrício, não existe. Existe a agência Mega, mas eu não trabalho lá, Fabrício. Eu não sou o Jaime, Fabrício. Eu te fiz de bobo, Fabrício. Eu tô te explicando isso já faz 3 minutos e 20 segundos, Fabrício! 3 minutos, Fabrício! Dava pra você fazer um miojo, Fabrício! Eu já entendi, mas quem tá falando agora, então? Ai, Fabrício, é o Mário. Meu nome é Mário, tá bom? Sim, Mário. Você? Você é o quê? Eu sou aquele que te pegou atrás do armário. Ah, engraçado. Ai, Fabrício, tchau, Fabrício. Tchau, Fabrício. Tchau, não, eu não acredito que Fabrício foi, Fabrício. Atenção Brasil, ainda existe gente boba nesse mundo. É, e com essa indignação, olha que eu tô realmente indignado agora. Fabrício, é uma ilusão, Fabrício. Corre, Fabrício, estão querendo te iludir. Ai, vamos encerrar a nona edição desse podcast maravilhoso. Abner Rodrigues, muito obrigado. Obrigado, Marcos. Obrigado aos ouvintes aí. Um ótimo final de semana pra todos. Exatamente. E fazer uma reclamação agora no encerramento. Diga. Coloca aí na... Manda pra tesouraria aqui do Esculachou o guarda-chuva que eu peguei emprestado, que quebrou no caminho. Exatamente. Tanto vento, velho. Sensacional. Você vê? Bom, acaba-se assim a nona edição do nosso programa. Você deixa o seu comentário, curta, assine o nosso podcast em esculachou.com.br. Um grande abraço a você e também a todas as nossas rádios parceiras, Web Rádio Leste Bananas, a Web Rádio Rio Preto Internet. Galera, então aí, dezembrão chegando, a gente volta na semana que vem com muito mais, na quinta-feira às 8 da noite ao vivo, e também pra você que assina aí direitinho no seu player, tá bom, seu malandro? Que delícia, cara! Tchau, gente, um bom final de semana, fui!